E devorem os controles! Vamos começar o 15º podcast Devoradores de Controles. Hoje o nosso tema é sobre Castlevania. Teremos muitos trocadilhos logo mais. E sim, a gente não parou, a gente voltou. Vamos agora, não vou parar mais. Vou apresentar o pessoal aqui, porque eu sou o Fernando Lira e estou aqui com o Dalton. Fala aí, Dalton. E aí, galera, beleza? E a melhor arma para matar o vampiro, o chicote. Ok, Dalton. E também com o Eduardo Rodrigues, o Du. Fala aí, Du. E aí, galera, voltamos. Tava com saudade do Lira e do Dalton. E vamos voltar já com uma pergunta filosófica, né? O que é um homem? Uma miserável pilha de segredos? Então, primeiro, antes de mais nada, vamos ler nossas cartinhas, recados, alguma coisa que nós tivemos no podcast 14, que meses atrás, né? Vamos tirar uma poeirinha e vamos ler os recados. Até logo. Agora aqui na leitura de e-mails e cartinhas do podcast 14, sim, aqueles de meses atrás aí. Eu vou começar com o Dalton, né? O Dalton recebeu várias cartas aí de amor, inclusive de amigos íntimos dele, e ele vai começar lendo. Fala aí, Dalton. Então, eu procurando aqui na minha caixa, que é muito e-mail e muita cartinha que a gente recebeu. E aqui eu encontrei uma do meu amigo, né, das antigas, que tá acompanhando nossos últimos casts, né, que é o Marcelo Nascimento. Que esteve presente em toda a adolescência que eu tava jogando videogame, né? É o seguinte, ele comentou sobre esse último cast, pra quem não lembra, foi sobre Super Nintendo, né? E ele falou o seguinte aqui na carta dele. E aí, pessoal dos Devoradores, beleza? Atendendo aos apelos, segue um e-mail. Como... O Radalto pediu um e-mail, cara. Pediu e-mail. Fica implorando e-mail. Pelo amor de Deus, mano. Manda pro e-mail pra gente, cara. Foi merece a pegada. Muito bom o podcast sobre o Super NES, que sem sombra de dúvida é o segundo melhor console da história. Na opinião dele, o primeiro é o Neo Geo. Forte apelo, declaração polêmica aqui, cara. Forte apelo nostálgico, principalmente nas músicas de fundo, que relembraram a verdadeira Golden Age dos games. Época da disputa ferrenha entre Sega e Nintendo, aurora dos tempos e era do nascimento dos grandes clássicos. Perdoem a afetação, né? Porque percebe-se aqui um grande nível de sentimento, né? Por parte do Marcelo em relação ao Super Nintendo, né? Nossa, mas palavras bonitas, né? Eu gostei também, muito emocionadas, né? Ali falou que ele não teve o Super NES, que ele teve o Mega Drive já tardiamente, mas ele jogou muito o Super Nintendo na casa dos amigos, né? Então... ele teve a oportunidade de conhecer quase todos os jogos da saudosa locadora do Américo. Ali se refere a mim, né? O Dalton deve se lembrar bem, que era onde a gente pagava lá umas horas pra jogar naqueles Super Nintendos que... Dalton chegava de chinelo lá, né? Menino novo. Havaianão no pé, pegava os trocados que ele pegava lá da bolsa da mãe dele lá. E... não, eu ganhava esses trocados. E escolhi o jogo pela capa, né? Pela capa. Só tinha isso. E eram quatro TVs, três das quais rolando o International Superstar Soccer. Assim. Até o dia que chegou um PlayStation 1 lá, mas isso não vem ao caso. E falando nisso, né, que não vem ao caso, o Eduardo também já foi dono de locadora, assim. Ah, né? É verdade. Isso aí é uma história pra outro podcast. Né? Mas já fica no ar aí, né? Aí, acredita que um dos grandes trunfos ostentados pelo Super NES foi o contrato de exclusividade com a Squaresoft, né? Não sei se vocês lembram disso daí, mas é verdade. Naquela época a Square só fazia jogos pra Super Nintendo, né? Ficou um bom tempo, né? Aí depois passou pra fazer só jogos pra PlayStation, aí depois virou Square Enix. Hoje em dia faz jogo pra qualquer um, né? Quem quer, né? Uma vendida. Quem quiser, tem, cara, jogo, né? É, vendida. Olha, como os Final Fantasy, né? Especialmente o 6, que na versão americana era o 3. Tinha essa confusão entre os Final Fantasy também. Quem sabe onde a gente fala isso daí. Que trazia uma gama gigantesca de personagens e trilha sonora impecável. Aí ele fala de trilha sonora, do RPG que chama Tales of Phantasia, que inclusive trazia a trilha da abertura cantada. Isso eu não sabia, cara. Depois eu vou até ver isso daí. Tales of Phantasia pra Super Nintendo trazia uma trilha sonora cantada. É. Eduardo. Du. Pode falar ali. Então, você me lembrou uma célebre frase, né, cara? diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? O amigo do Dalton é o maior fã de trilhas sonoras também. Ah, é verdade. Então, cara, aqui ele fala também que o NES foi a base de grandes RPGs, né? Como o Dragon Age, ou Dragon Quest, que era, ele faz até um comparativo com Call of Duty de hoje em dia, né, cara? Que os japonesados faziam fila pra comprar cada nova versão que saía desse jogo. Acho que a gente chegou a comentar do Dragon Quest no podcast, sim, né? Sim. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Ali manda uma curiosidade aqui, né? O game com o Mario Hunter Super NES era um RPG de 40 MB com relógio interno igual ao real. Se você resolvesse jogar o jogo de noite, já tá noite no jogo. Uma coisa assim, só que ele não lembra o nome do jogo. Será que não é o Golden Sun? Cara, eu não sei, velho. Mas é um jogo controverso, né? Como que ele ia saber se é o GMT, velho, aqui no Brasil? Meu, ele sempre me falou desse jogo, só que ele nunca soube me falar que jogo que era e eu nunca fui atrás de saber também. É, aí ele fala também do Castlevania X, você vê que coincidência, né, velho? Ele fala de um jogo que a gente vai até dar uma esmiuçada aqui no podcast, né? Que é o Castlevania X, que ele fala que é um port do PC Engine tal, e vários detalhes a gente vai deixar pra falar no podcast, ele só cita. Aí ele fala de outros jogos, que é o Goemon da Konami, tem um RPG que chama Terra Enigma, tinha jogo de luta de robô, que era o Mobile Suit Gundam, tinha um jogo de terror, que era o Clock Tower, que era no mínimo algo à frente do tempo dele, e ele começa a citar aqui outros jogos de luta nem tão conhecidos e populares como Street Fighter, que seria o Dragon Ball Z, que divide a tela entre as lutas, e o Yu Hakusho. Como não é popular, velho? Então, os dois que tá falando, o Yu Hakusho e o Dragon Ball. Não, o Dragon Ball era muito mais popular que o Yu Hakusho, cara. Eu joguei os dois. Mas os dois tinham um sistema parecido, vocês lembram? Dividir a tela quando os personagens estavam muito longe, era gigante o cenário, né? É, mas esses jogos aí ficaram populares porque as séries de anime foram muito populares aqui no Brasil, né? É verdade. E acabou ficando os jogos também. Aí ele parabeniza a gente e até a próxima, só que sem saber que ia demorar tanto tempo, né? Abraços e beijos aí, amigo. Forte abraço aí pro Marcelo, então. Forte abraço pro Marcelo. Marcelo, amigo do Dalton. O Dalton vai convidar ele pra jogar Xbox aí. Eu tô devendo, ele tem um Xbox, tô devendo uma visita pra gente tirar uns contas no Super Street lá. Ó. Lembrando que quem quiser desafiar o Dalton aí na live, né, tem lá no site, onde tem a página de todos os membros, tem o login do Dalton da Xbox Live. Vocês podem dar um couro no Dalton, se alguém quiser, né, fazer. Pode isso. Procurar, aceito desafios e. Eu sempre vou em busca do mais forte. Olha, já teve ouvinte que me desafiou aqui na PSN e apanhou. Coitado. Apanhou duramente e não quis jogar mais. Coitado do Dorex, né? Ô Dorex, eu sei que você tá ouvindo aí, cara. Aceito revanches, cara. Se quiser voltar aí, tamo aberto. Vai pra cima do cara. Então, quem quiser desafiar o Du na PSN, também tem o login do Du lá. O seu login da PSN mudou, você atualizou no site, ô Eduardo? Não, né? É Edu _ Rodrigues, né? Não mudou não, é o mesmo. Não? Então tá bom. Então quem quiser desafiar ele lá, tá lá o login dele. É só desafiar esse rapazinho aí. Quem quiser me desafiar vai ter que esperar muita coisa, que eu dificilmente fico logado ou fico jogando Pro Evolution Soccer. Que triste, né? Tudo bem. Muito triste. Mentira que quando eu tiver mais tempo eu vou explicar que eu adquiri uma gama vasta de jogos aí, estou jogando, ganhando vários troféus, é só me acompanhar no Facebook aí, quem sabe, né, vocês estão vendo. Então agora o Du vai ler um recado, lê aí, Du. Então, o que eu vou ler, na verdade é um comentário que foi feito lá no nosso site, o nome que ficou descrito aqui é o Celton Czar, né, e ele comentou a respeito de uma história que a gente tinha contado no podcast, de que a Sony ia fazer um projeto pra Nintendo e acabou dando um problema, uma briga entre as duas, e dessa briga acabou surgindo o PlayStation, né? Quem quiser mais detalhes sobre essa história, ouve o podcast lá de novo, e quem não ouviu ainda pode ouvir. E aí eu vou ler aqui o que ele escreveu. Aí, na verdade, ele contestou a história que a gente contou, né? Ele disse o seguinte: pelo que fiquei sabendo, a Sony boicotou o projeto SNES CD, falando que todos os games feitos para tal hardware iam ser de total autoria da Sony, e com isso a Nintendo correria o risco de perder a autoria de Super Mario e outros títulos. Cancelando o contrato, e cancelado o contrato e abandonada, ela correu para a Philips, ocasionando graves prejuízos. Infelizmente, a Sony copiou vários projetos de muitos anos de estudo da Nintendo e prosseguiu com o projeto que tinha entrada para cartuchos. A Nintendo tentou em vão processar a Sony para lançar o PlayStation. nome dado pela Nintendo, mas o juiz talvez comprado. É tipo futebol, né, velho? Mano, eu só queria saber, claro, eu não duvido do que ele tá falando, mas fico muito curioso pra saber a fonte dele, desde que ele tirou tudo isso, cara, porque, olha, a internet é uma coisa grande e vasta, né, e tipo... Mas nessa época não tinha internet, né, Dalton? Não, então, mas pra um cara chegar ao ponto de falar que o juiz foi comprado, cara, porra... É, mas com certeza deve existir esse levante aí, o cara não deve ter tirado isso aí do nada, né? É um certo fanatismo, né, cara? É, sim, você vê que ele tá total do lado da Nintendo, né, nessa história, né? É que nem aquele jogo do Zelda lá, que o cara falou que tinha fase secreta, e o cara inventou vários negócios, e era tipo mentira. Aí depois fizeram uma engine lá, uma engine lá, ele mexeu e conseguiu fazer o que ele tava falando. Tô lembro dessa lenda aí, virou uma creepypasta isso aí na internet. Isso aí mesmo. E aí ele finaliza aqui, falando que o juiz foi comprado, né? Que fez pouco caso e não atendeu a Nintendo, né? É isso daí, história, mas... Não foi essa história que a gente contou no podcast, é um pouco A história que a gente contou é baseada em fatos reais, né, mano? Tipo, que nem aquela história do Piratas do Vale do Silício. É, e falando nisso, nesse comentário aí do Celton Kizar aí, ele tá num comentário lá do podcast Super Nintendo, ele colocou uma foto do PlayStation, assim, como seria, né, que a Sony tinha feito. É um Super Nintendo meio alterado, né? É, acho que essa foto aí é até real do projeto que as duas iam ter juntas mesmo, né? E isso existiu, ia ter um projeto da Sony com a Nintendo pra fazer um videogame. E aí no meio do caminho elas acabaram brigando, né? Ah, que triste, né, velho? Brigas não são legais. Dinheiro, cara, aí, né? dinheiro move o mundo, velho. Bom, quem tiver uma opinião diferente, tiver uma história diferente do que a gente contou, do uma que ele contou. Uma história mais mirabolante, né? Mais macabra, com sangue, quem sabe tripas, mano. Pode mandar pra gente no contato @devoradores.com.br. É que não esqueçam, né? A gente tem e-mail, né? Vocês esqueceram do e-mail, né? Do contato @devoradores, Twitter, Facebook. Então tem essas coisas aí. Pode mandar pra gente que a gente vai ler no próximo podcast. Se não tiver intriga, não tem graça, né, cara? Então sempre assumam suas posições nada parciais. Pode defender isso. Uma empresa ferreamente que a gente gosta de falar disso aqui, entendeu? Isso aí, mano. É, a gente brigou, cara, por isso que a gente não fez podcast, né, mano? Porra, brincadeira. Então vamos lá, eu vou ler o último comentário aqui de um ouvinte que é um ouvinte assíduo aqui nosso, né? Que é o Luiz Ricardo. Todos lembram do Luiz Ricardo, né? Eu só vou ler umas partes aqui que ele falou. O Dalton já falou bastante, já matou bastante a saudade da galera, da voz dele. Eu só vou ser meio um pouco mais sucinto. Ele falou assim: colocando no plural que o Carmen Santiago costumava dizer, olá jogadores, né? Que ela falava olá jogador. Aí ele falando saudade do podcast, que foi saciado, né? No último podcast de Super Nintendo, que faz meses que a gente gravou já, né? Então, agora ele deve estar com muita saudade mesmo. Muita se já não saudade. Desistiu de ouvir a gente. Por favor, não desista, né, cara? Eu acho que deve estar na lista de iTunes de muita gente ainda. Aliás, os verdadeiros fãs vão, a gente vai pegar agora, né? Porque vamos ver se a galera aí tá esperta aí. Se eles, aí mesmo. Quem desistiu, quem continuou. Aí então ele falou assim que ele começou a jogar videogame a partir do Super Nintendo. Eu não comecei pelo Super Nintendo, né? Vocês sabem, né, que não. Tudo bem. Aí ele falou que se esbaldou de tanto jogar. Nossa, eu queimei meu Super Nintendo tentando jogar ele. Aí ele falou que da rede satélite que o Dalton, baseado em informações internéticas aí, contou sobre essa rede satélite, via satélite da Nintendo aí. Isso é verdade, Dalton? ele até pergunta aqui, ó, será que a Nintendo já planejava algum tipo de plano de dominação com isso? Cara, aí... essa rede existiu nos seus... engatinhou, né, cara? Se falar que funcionou tal como deveria, é outra história, né? É. Aí ele faz aqui, assim, ele é um cara solidário, ele abraçou a causa do Dalton, cara. Assim como o Dalton, eu não terminei muitos jogos. É, por questão de tempo. Hoje, e condições financeiras, né? Problemas de condições financeiras, a gente tem um amigo nosso aí, Renan Pinheiro, que é um herói também, né? Renan Pinheiro é o Charlinho dos videogames. A gente vai ter um podcast especial sobre o Renan ainda, cara. Renan Pinheiro é um menino aguerrido, lutador, batalhador, pra jogar o que ele quer e não mede esforço. Só quer jogar o videogame dele, né? É um garotinho que só quer jogar seu videogame em paz, sossegado. É um garoto muito aguerrido. Um garoto muito aguerrido, né? Um abraço aí pro Renan, hein? Abraço, Renan. É assíduo ouvinte e colaborador do nosso podcast. É o colaborador, cara. Vamos lá. Aí, apesar disso, ele falou que ser um player light, né? Ô, Dalton, você é um player light? Eu não sou um player light, cara. Depende do jogo, velho. Depende do jogo. Enfim, beleza, ele se assumiu player light. Tá bom, mas é que ele falou que se assemelha a você, então eu pensei que você era um player light também. Não, eu não sou, eu só não sou do tipo que, vamos supor, o Eduardo há de concordar comigo, que quando você tem muito jogo pra jogar, né, principalmente nos dias de hoje, que tem muitas facilidades pra você comprar jogo, principalmente de PC. Tipo, você pega, cara, você termina o jogo e você não fica platinando ele. É muito difícil fazer isso com algum jogo, entendeu? Porque, cara, é muito jogo pra jogar e você não quer ficar jogando o mesmo jogo até você pegar todos os achievements ali, entendeu? É, você vai pra outro, né? Vai pra outro, cara. Eu simplesmente não posso, não tenho tempo, não posso mais me dar o luxo de ficar platinando o jogo, assim, entendeu? Não dá, cara. Não tá louco. Isso aí, Dalton, vamos lá. Só finalizando aqui. Aí ele falou assim, que ele queria que os concorrentes admitam ou não, né, que eles devem ter muito, eles devem muito a Nintendo, né, ele quer dizer que assim, que a Sega, a Sony deve muito a Nintendo, realmente, todas as outras acho que não, né, nem tanto, né, mas a Sony sim deve muito a Nintendo. É, as outras acho que começaram juntas, né, agora a Sony com certeza, né. A Sony é tipo, aquele braço de direito da Sony tem um pouco de Nintendo ali. Então ele fala assim, aquele abraço efusível, obrigado mais uma vez por um super cast. Então, vamos agradecer o Luiz aí por mais uma mensagem. Valeu, Luiz. Então não esqueça de mandar sua mensagem nesse cast aqui do Castlevania. E é isso, né? Acabou a leitura. Bora pro cast. Bora para o nosso Castlevania. Ah, Castlevania. Olha, Castlevania. O cast da Vânia. Pera aí, vamos lá. Mas antes do cast da Vânia, o Castlevania, a gente vai ter que fazer o top 5 desculpas porque a gente atrasou o lançamento do podcast. Vocês estão preparados? Primeiro motivo. Ah, é Natal, né? Segundo motivo. Porque é ano novo, galera. Terceiro motivo. É férias, eu quero descansar, meu. Quarto motivo. Ah, todo mundo sabe que o ano começa depois do carnaval, né? E quinto motivo. É, o Whitney Houston morreu e foi uma pancada em todos nós isso daí, né? Meu Deus. Muito triste. Vamos chorar pela Whitney. Saudades. E agora do podcast. Sim, vamos começar o podcast sobre Castlevania! Ai, sim. Agora sim, né? Ah, um tema que o Dalton escolheu. Ele ama, idolatra. Nada que o amigo dele não tenha influenciado, né? Mas tudo bem. O Du também gosta. Eu joguei umas 2-3 vezes. Um joguinho legalzinho, vai. Vamos lá. Vamos explicar mais ou menos a história. Todo mundo deve saber como que é a história, mas basicamente é assim. O Drácula, de tempos em tempos, ele volta. E de tempos em tempos, alguém tem que acabar com ele. É um círculo vicioso, né? A roda da vida do Drácula aí. E sempre quem tem que destruir o Drácula aí, o Capiroto, o Sete Pele, o nome que você quiser dar. Não, não é o Drácula, não é o Capeta. É o Drácula, velho. O Drácula é filho do Capeta, cara, é uma coisa, velho. É tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa, tudo coisa ruim, cara. Isso é a mesma coisa. Vamos lá. Aí, não é qualquer um que pode destruir o Drácula, velho. Tipo, não pode chegar o Dalton Belo lá e, tipo, destruir o Drácula, velho. Porque ele não consegue. Quem tem que destruir o Drácula é algum membro da família Belmont. Ou o próprio filho dele, mas a gente vai explicar isso depois. Se fosse um Dalton Belmont, aí podia. Aí podia. É verdade, se fosse um Dalton Belmont, ele poderia pegar o chicotinho e tal. Mas não, basicamente essa é a história. Você sempre controla um membro da família Belmont, ou pelo menos na maioria dos jogos é assim, né? Ou você controla um pouquinho, ou você controla todo o jogo, mas é mais ou menos isso aí. E você tem que matar o Drácula porque ele quer fazer alguma maldade e você, como um bom jogador, quer salvar o mundo. Não é não, Dalton. E não adianta você matar o Drácula que ele vai voltar. Mas você tem que matar também. Tem que matar. Mas ele volta. E aí você fica torcendo. Aí você fica torcendo pro Drácula nunca ser morto, porque aí acabou o jogo Castlevania, entendeu? Matar ele, aí acaba. Aí acaba a franquia. Então, tem a família, que nem o Lira falou, tem a família Belmonte, né? Que é a única família que pode usar o chicote matador de vampiros, que é o Vampire Killer, né? É, tem um certo Castlevania que eles que se chama Lament of Innocence, que eles explicam a origem desse chicote aí, que o Eduardo vai falar depois até. Mas a ideia básica é que ele foi feito de uma forma que só um membro dessa família pode usar esse chicote sem ser prejudicado por ele, entendeu? É, nem todos os Castlevanias são protagonizados por descendentes da família Belmonte e tal, mas sempre tem alguma relação, de qualquer forma, né? Só um adendo aí, né, sobre o Castlevania, que a gente tá falando de vampiro, né? O inimigo supremo do jogo é o Drácula, né? Só que a gente tá falando do vampiro de verdade. Não desses aí que brilham de dia, que não tem medo de cru, que não tem medo de alho, sabe? Vampiro de verdade mesmo. Então, se você espera, a gente vai falar de uns vampirinhos aí que tá aparecendo novo, não sai daqui, porque não é pra você isso daí, não. Então, o Edu vai falar sobre o chicotinho da tiazinha, como que é? Então, o chicote é uma parte central do jogo do Castlevania, né? Que é o chicote que a família Belmonte usa pra dar cabo de todas essas criaturas aí que a gente falou. E como o Dalton já disse, né, ele chama Vampire Killer, né, um nome bem sugestivo, né, do chicote. E ele foi criado por um cara que chama Reinaldo Gandalf, né, mas não é o Gandalf do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis, cara? Não tem nada a ver. E ele foi criado por um cara que chama Leon Belmonte, e não é o Leon do Resident Evil, esse é Belmonte. E esse cara aí apareceu nesse jogo que o Dalton falou, o Lament of Innocence. Né? E ele era um cavaleiro cruzado, né? Ele lutou nas cruzadas. E o chicote, ele foi feito com alquimia, para ele lutar contra as aberrações e tal. Só que mais tarde, o chicote, ele foi fundido com a alma de uma pessoa que chama Sarah Trantor, né? E aí que realmente ele passou a se chamar Vampire Killer, né? Que é o chicote que tem os poderes, que consegue destruir todas aquelas criaturas. E uma coisa interessante é que só as pessoas da família Belmonte conseguem usar o chicote, né? E com os poderes dele. Uma outra pessoa pode até conseguir usar o chicote, só que ela vai ser penalizada com a própria vida dela. Ela, tipo, vai levar dano do chicote. É meio amaldiçoado, né? Se bem que existem partes na série, que nem no jogo Castlevania Curse of Darkness, que tem um cara lá que consegue fazer um processo lá, que ele consegue usar o chicote sem tomar dano. Ele faz uns rituais macabros, aí ele acaba conseguindo usar. Né? Mas via de regra na série, pra usar o chicote com todo o poder, tem que ser um Belmonte, sem sofrer nenhum dano. Aí fora esse, tem um cara que foi na encruzilhada lá, colocou uma farofa, umas galinhas pretas lá e ficou mesmo, cara. Não, mas vocês podem ver que é óbvio, né, que esse lance do chicote e tal, isso aí foi criado muito tempo depois, né, pra manter a... Pra justificar, né? Porque tem essa porcaria. Cara. Ah, sim, porque essa história do chicote, ela é contada nesse... Lament of Innocence. Esse jogo é de PlayStation 2, né? Um jogo bem mais recente e tal. É quando o pessoal fica mais esperto nos jogos, né? Que antigamente era só apertar o Y lá e dar chicote nos caras, velho. É, exatamente. Aí depois você fala, mas por que eu tô batendo nesse babaca com esse chicote aqui, mano? O cara pode pegar uma corrente de Andrômeda da vida e bater no cara também? Ah, mas não é bem assim, então eles contaram a história depois. Enfim, vamos lá. Falar do primeiro Castlevania... que a gente vai falar aqui é do NES, é o Castlevania o nome do jogo, de 1986. É um jogo no formato clássico, né, que é o side-scroller, né, que você vai andando assim, a tela vai andando também, blá blá blá, esse tipo de coisa. Aí, segundo me consta aqui, ele tem uma abertura muito legal, eu acho que o Dalton deve gostar dessa abertura aqui, que ele falou que é uma abertura muito épica. Essa é a abertura normal, mas o Dalton falou que é épica, velho. Aparece o Simon Belmonte olhando pro castelo, assim, meio que querendo dizer, tipo, Drácula, o que é seu, tá guardado, então vou te pegar aí, cara. Entendeu? E é tipo, mas se imagina, mano, é um cara olhando pra um castelo, tipo, desafiando todos os medos dele, assim, tipo, eu vou aí, entendeu? Eu acho Tô chegando, é isso daí. É, e só pra citar também, o castelo é sempre uma coisa icônica da série também, né? Todos os jogos do Castlevania se passam dentro de um castelo. Que é o castelo do Drácula, é um castelo meio vivo e tal. Tem toda essa mítica do castelo também. É, nada mais justo, né, que o jogo chamado Castle se passe dentro de um castle. Então, mas vamos lá. Ele, como o Dalton já anunciou aí, né, você controla o Simon Belmont e ele tem um chicote, né, o chicote já explicou como funciona aí. E é um jogo bem simples, né, porque é de NES, né, vocês estão querendo demais, né. Aí vai ter lá, você vai ter que matar lá umas múmias, uns... Corcunda Notre Dame, você vai matar cabeça assim de medusa, um monte de troço você vai matar lá, Frankenstein, essa galerinha toda aí. Aí no final você mata o Drácula. O enredo é o seguinte, velho. Você chega no castelo e tem que matar o Drácula. O que muda é o que tem entre você matar o Drácula e o começo, né? Que sempre vai evoluindo a geração, fica mais bonito o começo e o final também. Essa é a ideia mesmo. E que nem o Lira falou, né? E, tipo, que nem você. Nesse primeiro Castlevania, principalmente, né? Tem todos lá os clichês que eu falei, que é múmia, corcunda, morcego, medusa, etc. E até a Senhora Morte, sabe aquela Senhora Morte de capuz, cara? A ideia é que nesse jogo é que a própria morte obedece às ordens do Drácula, cara. É verdade. É que eles misturam um monte de mitologia, né, no Castlevania. Sim. Né? E assim, esse aqui também é aquele tipo de jogo que o Eduardo vai concordar comigo, que a dificuldade dele é duplicada, porque é aquele que quando o inimigo bate em você, você é jogado pra trás, assim, e isso gera uma infinidade de problemas, assim. Irritação também, né? Muito mais problema e irritação do que você consegue imaginar, porque sempre tem um buraco na parte de trás, pra despertar. Ou então pra outro inimigo pra você fazer você quicar mais pra trás ainda e cair no buraco. E é um jogo que tem isso. Isso daí é... Quem jogou vai se lembrar muito bem desse pulinho que você dava pra trás quando você tomava um dano, cara. Mas é mais justo, né, meu Dalton? Se alguém te dá um box em você, você vai cair pra trás, mano. Cara, mas não daquele... Não, aquele jeito, aquilo era feito só pra irritar. Cara. Só pra irritar, velho. Não tem nem explicação. Vem um morceguinho, tum, aí te dá aquela quicadinha e você cai no abismo. E morre. Beleza, hein? Aí... Bom, marca registrada aí da série é as velas nas paredes, né? Você viu um candelabro de vela na parede, meu? Sem problema. Pode quebrar. Pode quebrar, meu. Desce a chicotada. É sanguinho, né? Tá sanguinho. Desce a chicotada. É sangue, então... Só que nesse jogo o coraçãozinho, que tradicionalmente é o sangue, nesse jogo não é o sangue, né? É a magia, né? É a munição da magia, né? É a munição da magia, exatamente. Então, desce a chicotada que sempre vai cair alguma coisa boa. Que beleza. Então, Edu, o que você ia dizer sobre essa versão do Castlevania de NES? Então, esse jogo aí, que nem você disse, é o primeiro, só que na verdade mesmo ele não foi o primeiro. O jogo original mesmo, ele se chamava Akuma Ju Drácula, que quer dizer Castelo Demoníaco do Drácula. E ele foi lançado para aquele sistema que tinha pro NES, que era o Famicom Disk System. Vocês lembram disso daí? Que era uma espécie de disquete que você botava um jogo para rodar no NES. Até o primeiro Metroid foi assim também, era tipo nesse esquema aí. É um disquetinho que tem o jogo, você tem um aparelho que você encaixava no NES, aí colocava o disquete dentro desse aparelho e jogava e rodava o jogo. E aí o primeiro Castlevania ele foi feito para esse sistema e pro MSX2, né? E, só que pro MSX ele chamava Vampire Killer, que é o nome do chicote, né? É só depois disso que ele foi lançado pro NES mesmo, como Castlevania, em 86. Muito legal essa informação aí. E desse jogo que eu falei, que foi lançado pro Famicom Disk System, ele tem um remake pra PlayStation que chama Castlevania Chronicles. É um remake desse jogo aí, né, com gráficos melhorados e tal, mas é um remake diretamente desse jogo e não do primeiro que a gente falou, que é o de 86. Quem quiser jogar Castlevania no Castlevania mais clássico aí no PlayStation, fica a dica, né? Castlevania Chronicles. Pra quem tem PlayStation, né? Que triste. Tá bom. É verdade, o Lira é mó frustrado, né? Frustração da vida dele de ter o PlayStation. Não, é triste, cara. Vocês tiveram, vocês não me entendem, entendeu? Quem pode me entender, sabe, a única pessoa que pode me entender nesse caso é Renan Pinheiro. Enfim, um dia a gente vai contar essas histórias junto com o Renan, vai ser muito engraçado. Castlevania 2, Simon Quest pra NES ainda, lançado em 87. Ele tem o mesmo protagonista do primeiro jogo, né, que é o Simon Belmont. E ele tem uma forma diferente de jogabilidade, né, que ele implementa aquela parte de mapas, né, você consegue ir pra tela X, tela Y, tela Y, Z, sabe, não é tipo você indo na linha reta e vai passando de fase. Muito legal isso daí, né. E a história é a seguinte: depois que o Simon derrotou o Drácula, antes de morrer, o Drácula lançou uma maldição nele. Esse Drácula é um cara danado, né, velho? O cara vai morrer, nos 45 segundos do tempo, ele vai lá e joga aquele negocinho no CSL. Aí que vai. Então, aí esse feitiço que ele joga nessa maldição, né, vai terminar matando o Simon. Mas só que pra sobreviver, ele tem que reunir os pedaços do Drácula separados no castelo. É tipo que nem a armadura do Mega Man. Você vai lá, vai montando Mega Man X, né? Você vai montando a armadura, você fica forte. E aí você tem que fazer: pegar os pedaços do Drácula, montar o Drácula, ressuscitar ele e matar ele de novo. Beleza, né, cara? Tipo, é um retrabalho, cara, isso daí. Aí uma das diferenças, né, entre o primeiro e o segundo, é que você precisa ir na cidade pra falar com algumas pessoas, comprar coisas, tipo, você tem que comprar cola, sabe? Você colar o Drácula lá. Pra Durex, tipo de coisa. Acho que esse daí deve ter sido o primeiro quê de RPG que a série apresentou, assim, né? De você ter que. De não ser linear, né? Você ter que seguir por caminhos diferentes, voltar por um caminho depois que você já tem alguma coisa. E esse lance também de ter que ir em cidade, conversar com pessoas e etc. Tipo, você chega na pessoa assim, então. Eu tô com a cabeça do Drácula aqui, uns braços, cara. Eu preciso ressuscitar ele, porque ele me jogou um feitiço. Você tem como me ajudar? Ou sabe alguém que saiba algum feitiço pra ressuscitar ele? Aí o cara, tipo, não responde pra você. Então, outra coisa legal que ele tem é o seguinte. Que tem dia e noite. Então, tem... Você vai à noite, acontece uma coisa. De dia tem outra. É tipo, loja fechada, loja aberta. Tipo, você vai na rua, tem uns loucos à noite. De dia, você tem umas criancinhas, sabe? Negócio assim. Aí... O Dalton vai falar o resto, cara. Eu cansei desse jogo já. Então, o primeiro grande problema desse negócio de ter cidades e tal é que as cidades elas ficam ativas de dia e de noite se fecha, que nem o Lira falou, né? E esse é o primeiro grande problema, cara. Que assim, esse jogo ele fica trocando do dia pra noite. Ele tem um contador de tempo, que ele tem uma tela de menu também, coisa que o primeiro Castlevania não tinha. É tipo um inventário, né? Às 6 da manhã ocorre o amanhecer, às 18 anoitece. Então, você tem um ciclo de dia e noite normal, que dura 12 horas. Só que dentro do jogo, cada hora é que são 15 segundos. Então, a mudança de dia pra noite, fazendo as continhas aí, porque eu já fiz, vocês façam aí. A mudança de dia pra noite ocorre a cada 3 minutos. Cara, você fala, 3 minutos é muito tempo, né? Mas, meu, assim, é muito rápido, cara. É muito rápido, o negócio te atrapalha. Toda hora aparece, toda hora que vai mudar do dia pra noite, aparece uma caixinha de texto que ela, você tem que esperar ela preencher com tudo que vai ser escrito pra você poder voltar a jogar, cara. E isso a cada 3 minutos. A primeira vez é legal. Na segunda você fala, oh, nossa, olha que interessante, isso é legal, né, dia e noite, esse negócio. Na terceira, beleza, quando tá ali pela quarta, pela quinta, cara, você já começa a ficar meio irritado já. Ô Dalton, esse aí não é o lance do A Horrible Night to Have a Curse não, né? É esse daí mesmo. É isso daí, né? What a Horrible Night to Have a Curse, quando anoitece. E quando fica de amanhece, aparece... The Morning Sun, Vanquished All the Evil, alguma coisa assim. O Sol da Manhã baniu todo o mal. Oh, que beleza, vai, mano. Um negócio bonito, cara. Então, quando tá à noite, o bicho pega, né? É, o couro come, cara. Isso é verdade, mano. Quando tá de noite, você tem inimigos mais fortes, né? São inimigos mais fortes, só que dão mais recompensa. De dia, os inimigos são mais fracos. E dão menos recompensa e tal. Mas as lojas estão abertas de dia. Bom, fora que nem o Lira falou, né? Você precisa comprar coisas nesse jogo. E a moeda são os corações, né? que nem a gente falou, na série Castlevania, já era estranho os corações serem usados como munição, né? Que a gente falou que a gente pegava nas velas lá. É, mas isso daí ainda é diferente, cara. Em vez de ser munição, é moeda corrente do lugar, é coração. Você precisa de muitos corações pra você comprar algum item decente. Porque todos os itens são muito caros. Aí, velho, como é um jogo que permite você jogar as mesmas fases de novo, você vai ficar jogando, se pegando, jogando várias vezes a mesma fase, só pra acumular coração, pra você comprar algum item decente. Aí o que acontece? Você morreu, perdeu tudo. Todos os corações. Mentira, mano, você morreu, perdeu os corações. Tudo, cara. É, tem um inventário, que nem eu falei, e dá pra você fazer burrada, tipo torrar item que você não deveria. É Resident Evil, né, cara? Você viu, todos os jogos atuais, eles têm esses elementos aí que o Dalton falou, né? Pô, cara, vários jogos. Jogo atuais. De NES, né, cara? Jogo de NES, mano. Mas, Eduardo, pensa no Resident Evil, você tem como jogar fora uma chave que você... É obrigado a usar lá na frente, cara. Imagina que lixo que é isso daí. Já era, começa de novo, né, cara? Então, aí, entre outras coisas, é um jogo também muito críptico, cara. Você tem que fazer coisas nele que... Pelo menos na época, hoje em dia também, se for pegar pra jogar, ele não explicava que você tinha que fazer. Por exemplo, um dos itens é uma estaca. Pra você terminar a fase, você tem que jogar a estaca numa bola de vidro. Meu, o que você vai pensar, cara? Estaca é uma arma, eu vou usar contra os inimigos, não contra uma bola de vidro. E aí você vai jogar a estaca na bola de vidro pra terminar a fase. Se você torrar a estaca, meu amigo, já era, você não vai terminar a fase. E entre outras. Mano, ó, pra você ter uma ideia, outra parte, né, que tem essas dicas crípticas que você não tem a menor ideia do que você tem que fazer. Você tinha que perguntar pro seu amigo que já tinha jogado ou tinha lido alguma revista ou qualquer coisa assim. Então a parte que você chega numa parede que é intransponível. Pra você passar, você tem que estar selecionado um cristal no seu inventário, ficar baixado e encostado na parede. Aí, assim, aí depois de um tempo, que não era pouco, ia aparecer um furacão e ia te levar pra frente, cara, sabe? E, entre outras coisas, essas dicas eram dadas por alguns livros que você encontrava no jogo. Só que você só conseguia ler o livro uma vez quando você acabava de pegar ele. Aí quando você apertava o botão de novo, sumia o livro, você não leu a dica, se ferrou. E aí... Como se não bastasse, você ainda ia ter que ler de novo que o sol da manhã baniu a maldade ou a noite trouxe as trevas e etc, cara. Então, foi um jogo assim que, apesar de inovador, cara, foi meio... pecou em muitos aspectos. Assim, dá pra passar uma raiva também. Dá pra passar uma grande raiva. Fora outras frustrações, cara, que não tinha pouquíssimos chefes. O último chefe era o Drácula, era uma piada pra você matar... E só que o jogo ainda tinha três finais, cara. Que aí a gente vai postar Três finais, cara. O jogo é épico. É um jogo da vida, velho. Ele te ensina, cara, que você tem que economizar, velho. E a trilha sonora que você gosta também, né, Dato? Trilha sonora... É verdade. Tem uma coisa boa esse jogo, que é a trilha sonora. Que é a música que eu acho bem legal do Castlevania, que é a Blood Tears, que tá tocando de fundo aí, ou já tocou, sei lá. Sai desse jogo, né? E até hoje, nos jogos posteriores da série Castlevania, os caras remixam bastante música desse jogo aí. Né? E essa é uma delas, e outras mais clássicas que o pessoal deve lembrar com muito mais fácil que essa Blood Tears. Aliás, só se conhece a música pelo nome quando você gosta e já foi atrás de saber qual que era o nome, entendeu? Esse é um nível de doença, cara, crítico, né? Quando o Dalton casar, se ele casar na igreja, vai tocar essa música aí, velho. Não é isso não, mas certeza, você prepara a senhorita Bela aí, cara, você vai casar com o Dalton, vai ter essa música mas o que ele já tá fazendo é você tá cometendo o erro de subestimar as trilhas sonoras de jogos, cara, tipo, e algo que às vezes tão bem elaborado quanto a trilha sonora de um filme, né? É verdade. E você vê até que tem aquele show itinerante, que é o Videogames Live, anual, inclusive, que eu fui, né, que rola bastante música, rolou música do Castlevania também, então, eu acho que, cara, é um aspecto muito importante também, por isso que eu não deixo de falar sempre da trilha sonora. Muito legal. A gente podia pegar como um tema, né? Um dia falar sobre esses eventos. Esse evento seria bem engraçado. Não é verdade? Então, mas vamos lá, né? Você terminou sobre o Castlevania, Dalton? Seu 2? Acabou esse Castlevania 2 aí, já desfia o rosto. Nossa, esse Castlevania 2, cara, é o melhor, cara. É o melhor do mundo, mas tudo bem. Aí tem um jogo aqui, um jogo meio estranho aqui, hein? Haunted Castle. Esse não tem nome de Castlevania, mas é um jogo da série Castlevania. Só pra citar mesmo, ele foi um Castlevania que foi lançado pra arcade pela Konami. E ele também é um remake do primeiro jogo da série do Castlevania. Você fala o primeiro primeiro ou o primeiro pra Nintendinho? O primeiro pra Nintendinho. Ah, tá. Ó, o Dalton pegou o espírito da coisa, né, velho? Então, ele é um remake desse jogo aí e ele é pra arcade. Quem quiser, arcade, hein? Quem quiser dar uma olhada, eu vou colocar um link aí no post pro pessoal ver um videozinho no YouTube. É bem tosquinho, mas vale a pena. A gente vai colocar o link da ROM aí, se vocês quiserem baixar também. Ô, louco, opa, isso, proibido, isso não. Proibido, não, isso é crime. Não pode colocar ROM, mano? Claro que não. A gente podia fazer um podcast sobre emuladores. Já ROM. Fecharam o Mega Pilot e vão fechar o Devoradores também, cara. Ah, mas a gente não põe. Coloca o link de um site de terceiros aí, né, com o nome do Dalton, aí já era. Entendi. Dalton na cadeia, né? Cadeia no Dalton. Ah, que beleza. Vamos lá, continuando aqui nossa caminhada no Castelo da Vânia aqui. Vambora. Castlevania 3. Drácula's Curse. Ah, é pro NES ainda. Pelo amor de Deus, NES tem quantos Castlevania, cara? Muitos, né? Muitos, cara. Meu Deus, hein? Aí, esse aí é de 1989 no Japão. E também foi publicado no Virtual Console em 2008. Você vê que esse é um jogo de fim de era já, né? Do NES, né? Do NES, né? 89? Uhum. Fechando as portas, sabe? Fechando as portas. Então, vamos lá. Agora, você vai controlar, sabe quem? Dalton Belmore. Não, mentira. Você vai controlar o Trevor Belmont, que é o ancestral do Simon. O Simon, sabe aquele cara lá que colou o Drácula? Ele mesmo. Então, eu nesse jogo, né, a primeira vez que o Trevor vai enfrentar o Drácula vai enfrentar ele muito de vez. Esse Drácula é um desgraçado mesmo, né? Aí ele volta pro estilo clássico, né, do jogo. O que seria o estilo clássico do primeiro jogo, entendeu? Primeiro jogo. Mas tem algumas novidades, né? A primeira é que durante certas partes do jogo você consegue chegar a bifurcações que permitem você escolher entre uma fase ou outra. Que você pode escolher ou pra esquerda ou pra direita. Aí sempre tem um caminho muito fácil e tem um caminho muito difícil. É exatamente, né? Isso, é bem isso mesmo. Sempre tem um caminho muito fácil, mas depois você vai pegando aquelas revistas de detonado, só pega o caminho fácil. E a segunda é a possibilidade de jogar com outros personagens, com habilidades únicas. Cada um tem a sua habilidade. Você pode jogar com carinha que faz alguma coisa aqui, vamos ver. Tem outros personagens, vamos ver quais são os outros personagens. Tem o Grant, que é um pirata. Tem a Sifa, que é uma feiticeira. O Alucard, que é o filho do Drácula. Opa, esse nome é famoso, hein? Esse nome Alucard. É o famosíssimo Alucard. É o famoso Drácula ao contrário. Drácula ao contrário. E também é o rapazinho lá da Helsing lá e tal. Vamos lá. E é a primeira aparição dele, né? Que eu já falei já. E são 15 fases no total, sendo duas rotas principais, né? Você tem que seguir, é obrigatório duas rotas lá, entendeu? Então, é assim, é o melhor jogo da franquia, na minha opinião, né? Pro Nintendinho. Do NES, né? Do NES, né? Ah, tá. Ele é um Castlevania. É o famoso Nintendinho. Ele é um Castlevania melhorado. Mas com certeza é o mais difícil desses Castlevania que saíram pra Nintendinho. O mais perigoso desse jogo, cara, não é nem os buracos que você pode cair, porque você vai tomar o golpe e vai cair pra trás, mas não são os buracos, não são os inimigos, não é o chão falso que desaparece debaixo do seu pé, nem os chefes, cara. São as malditas escadas, cara. As escadas são o pior inimigo desse jogo. Como assim? Porque, cara, você sempre acaba subindo uma quando você não quer, sempre acaba subindo uma quando tá vindo um tiro na sua direção, e quando você tá na escada você não pode fazer absolutamente nada. Você só tem que levar o tiro, se tá vindo um tiro. E, cara, quando você quer subir pra fugir, não dá certo também. Então, a escada é o pior inimigo do jogo pra você, cara. Pode ter certeza. E você vai morrer muito por causa das escadas, pode ter certeza. E a musiquinha da morte, que eu vou colocar aí na trilha sonora, ela vai colar na sua cabeça, com certeza, cara. Porque é um jogo muito difícil. Você vai morrer muito, muito. Muito mesmo. Mas não desista, cara. É um jogo bom. Castlevania 3 pro NES é um bom jogo que vale a pena. Quem puder ter seu NES aí jogar, pra não encorajar o uso de emulador, vale a pena, cara. Se você tem aí, cara, seu... Uma mentira, né, cara? Aqui eu quero enganar, velho. Quem que vai ter um... Você é um cretino, né, cara? Se você tem aí, cara, um browser no seu computador, existem vários emuladores aí que rolam no seu browser. Se a pessoa quiser seguir tudo direitinho, esse jogo provavelmente deve ter na WiiWare lá no Virtual Console pra baixar do NES. Ah, é verdade. Do NES. Falou, lá você consegue baixar tranquilo. É verdade, o Lira falou. Lá você pode... ter esse jogo legalmente. Legalmente, mas se você não tiver dinheiro, como por poucos dólares. Se você for como algum amigo nosso aí, já foi citado anteriormente, você pode baixar, sabe? Mas tem 24 horas para pagar, aquela famosa lenda. Mas famosa também. Lenda mesmo, né? Lenda urbana total, velho. Só para avisar, eu apaguei todos os jogos realmente depois de 24 horas, tá? Eu realmente fiz isso. Só para ficar claro, eu nunca tive nenhum emulador no meu computador, cara. Vamos lá. Agora vamos aqui. Castlevania 2. Esse aqui é para Game Boy, hein? Belmont's Revenge. 91 pra Game Boy. Nem era colorido essa praga aqui. 91, mano. Não, esse aí é o primeirão Game Boy. Aquele que a tela é meio esverdeada. Eu tive esse Game Boy aí. Menino rico, né, velho? Era legal esse Game Boy. Não, mas quem tinha Game Boy era milionário, velho. Que é isso? Que é isso? Diz aí, então, como que é esse Castlevania de Game Boy? Então, esse Belmont Revenge aí, ele é uma continuação de um jogo horrendo que saiu pra Game Boy também, que era o Castlevania Adventure. E aí o personagem principal desse jogo aí se chama Solieu, e ele tá à procura do pai dele, que chama Christopher. Todos da família Belmont, claro, né? Ah, tá. Eu ia perguntar isso. É. E teve mais um Castlevania pra Game Boy ainda, que é o Castlevania Legends, né? E em 2010, o Castlevania Adventure, que foi aquele primeiro que eu falei que era horrendo, né? Ele teve um remake lançado pro Wii e chama Castlevania Adventure Rebirth. Mas é um remake mesmo, não é Virtual Console o jogo original, não. É um jogo totalmente... remasterizado. Isso, exatamente. É um remake que foi feito pro Wii. E acho que esses daí foram os três que foram lançados pro Game Boy lá, pro Game Boy antigão. Beleza, hein? Agora vamos começar uma super fase aqui do Castlevania, velho. Super, que literalmente é o... falando, né? Super, né? Literalmente super, porque é o Super Castlevania 4 do Super NES, de 91. E aí, esse aqui é o jogo da transição, né? Do que o 3 é do Nintendinho, o 4 do Super Nintendo. Então ele passou de 8 pra 16 bits. Olha que beleza, que evolução. Multiplicou, mano. Dobrou o negócio, cara. Isso daí a gente tá falando também, que o Eduardo ele tá citando vários jogos tipos meio spin-off da série, assim, que não fazem parte daquela linha certinha de numeração, Castlevania 1, 2, 3, 4, que eu considero aquela que começou no Nintendinho, passou pelo Super Nintendo, foi pra PlayStation e terminou os consoles mais recentes aí, né? Então, essa história, né, do Super Castlevania é meio que um remake do primeiro jogo. O primeiro jogo é tão bom, a história é tão boa que o pessoal pensou assim, vamos chegar no 4, no Super Nintendo, vamos recontar a história do NES, porque quem tem Super Nintendo possivelmente não tinha o NES, então ele não quer jogar o Castlevania lá, o primeiro, então eles fizeram meio que um remake. Aí, segundo informações aqui do Data Dalton, cara, esse aqui é um jogo com ótimos gráficos, abertura memorável, trilha sonora perfeita, e que o que realmente era bom ficou ainda melhor. Dalton, cara, esse jogo. Você tinha esse jogo, Dalton, na sua casa? Cara, não tinha, mas eu perdi a conta de quantas vezes eu aluguei esse jogo, porque ele era meio difícil também, né? E assim, o jogo muito bom mesmo, assim, os gráficos dele são uma demonstração do que o Super Nintendo era capaz de fazer, cara. Você tinha as fases bem detalhadas, você não tinha nenhuma fase parecida com a outra. Muita atenção no fundo das fases, no background. Você vê que tem algumas fases que tem alguns detalhes tal, que eles deram muita atenção. Tem uma fase que o fundo fica girando, dando a impressão de ser 3D, cara. Até a gente vai postar um vídeo que mostra essa fase aí. na verdade, tem uma tecnologia no Super Nintendo que chama Mode 7, né? O Mod 7, sei lá. Que era um permitia esse uso, essa criação de ilusão de gráficos 3D, né? Tem uma outra fase que fica girando em duas dimensões, você tem que usar seu chicote para se pendurar, etc. Que também, usando essa mesma característica do Mode 7 aí. E assim, o que faz esse jogo ser um jogo bom mesmo é o controle que você tem sobre o personagem, né? Você pode... Obviamente você está com o seu chicote, né? E um jogo que tem um controle muito fluido, cara. Ele responde bem. Você pode bater com o chicote em 8 direções. De cima pra baixo, diagonalmente. Pra frente, pra trás, abaixado. Você consegue andar abaixado. Pulando também, né? Pulando você também consegue bater em todas as direções. É, e você consegue controlar o pulo do personagem, né? Que nesses jogos que o Eduardo fala que... Depois que você pula, seja o que Deus quiser, que você não consegue... Acho que Deus quiser. Você consegue controlar bem o pulo do personagem, cara. Jerônimo, né? Total, velho. Eu sei que se você segurava o botão de dar chicotada, ele colocava o chicote num modo que você conseguia controlar ele com o direcional. Não servia pra nada, mas era legal. Era só pra falar que tinha aquilo no jogo, assim. E assim, era um jogo que, pra mim, ele é um exemplo de como deve ser a dificuldade de um jogo, cara. Ela não pode ser baseada em controle ruim ou morte fácil, mas puramente no desafio, cara. É um jogo difícil, mas ele te dá a ferramenta pra você lidar com a dificuldade, entendeu? Então, tipo, tudo depende do quão bem você sabe jogar o jogo, sabe? Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Quando se fala em dificuldade de jogos, véio. Eu não vejo problema em jogos difíceis, desde que ele dê ferramentas pra você lidar com isso, entendeu? O Eduardo fala um troço aí que ele me lembrou, cara. Tipo, esse Castlevania 4 não era só Castlevania 4, era Super Castlevania 4. Era Super, né? Só porque era pra Super Nintendo, né? Assim como o jogo pra 64 saía com 64 no final, né? Então, mas posso enumerar 50 milhões de jogos melhor que esse pra Super Nintendo? Não, eu tô falando que é o melhor jogo do mundo do Super Nintendo, mas é um jogo bom, cara. O Castlevania ser considerado. Ah, o Du me desafiou aí, cara. Matar ele, cara. Cadeira, vamos lá continuar aqui. Fala aqui do Castlevania Bloodline pra o nosso querido Mega Drive. Esse aí foi injustiçado, esse jogo. Ele é tão, eu acho ele tão bom quanto o Super Castlevania, cara. Ele é um jogo muito bom, mas ele acabou sendo meio que... por não ter o foco, eu acho que nessa época o foco, pensando em Castlevania, tava na Nintendo, né, cara? Porque esse Castlevania Bloodline, cara, eu fui saber dele muito tempo depois só de ter jogado todos os outros Castlevania, entendeu? Ah, eu como tinha o Genesis e joguei muito Genesis, joguei esse jogo aí também. Fiquei muito tempo... Porque eu tive o Super Nintendo meio atrasado, assim, né? Fiquei... A fase dos 16 bits mesmo, eu joguei mais o Mega Drive. E acabei jogando esse jogo no Mega Drive e depois joguei no Super Castlevania no Super Nintendo. Mas os dois são bons iguais, assim. Os dois são muito bons. Então, esse jogo aí, o que ele fez? É um jogo super legal? Não sei, nunca joguei. Mas a história do jogo é assim, ela foi colocada como uma continuação que vem de um livro do Drácula, né, de um romance do Drácula, escrito por Bram Stoker. Que virou filme também, né? O filme eu acho meio ruimzinho, né? Se for o mesmo filme que eu tô lembrando, é meio ruimzinho. É aquele filme do Keanu Reeves lá, ou eu tô falando besteira? É aquele filme que o Drácula é velho e tal. Bom, eu não sei, preciso... É um velhinho careca. É o Drácula de Bram Stoker, cara, é antigo esse filme. Ah, então, tá. É baseado no livro, né? E isso leva a questão, sabe por quê? Porque ele tem várias citações de vários personagens do romance, né? Como Quincy Morris, falando que ele é um descendente da família Belmont, né? Porque se ele não for descendente da família Belmont, você sabe o que acontece, né? Ele tem que fazer aquela macumbinha lá pra usar o chicote. É porque o Quincy Morris acho que é o cara que enfrenta o Drácula no romance do Bram Stoker, não é? E o jogo faz uma ponte entre o romance e a série do Castlevania. Tipo, eles querem juntar, sabe? O cara não tem o que fazer. Agora tem várias ideias e ele falou assim: porra, eu podia fazer um jogo pra unir esse livro maluco com esse jogo aqui muito doido, cara. Aí ele fizeram esse jogo aí. Mais ou menos isso, o Dalton vai contar melhor. Então, mas você escolhe entre dois personagens, né? Que é o John Morris, que é um descendente dos Belmont, que por acaso é filho do Quincy Morris, né? E tem o Eric Lecard, que é um ilustre desconhecido, não sei quem é aquele cara, ele usa o tridente lá. Ele é um, que nem o Eduardo falou, né, meu? Ele foi um ótimo Castlevania com os 16 bits, foi um meio desconhecido e também subestimado por conta disso, entendeu? E não, ele não faz parte da sequência histórica do, dos Castlevanias, né? Que começou no NES e veio pro Super Nintendo, né? É, spin-off total, né? É, mas que nem o Eduardo falou, um jogo meio que infelizmente perdeu o seu... Não teve uma, um destaque tão grande quanto tiveram os Castlevanias da Nintendo. Que triste, né, meu? Porque Nintendo... Aliás, aliás, pelo que eu tô vendo, foi o primeiro Castlevania da, que saiu no console que não fosse... Da Nintendo. Sim, sim. Isso aí é verdade. Entendi. E continuando, vamos aqui... Castlevania Rondo of Blood. De 1993, foi lançado também pra Virtual Console legalizada, né? No Virtual Console 2008. É um jogo aí que... Ninguém sabe, ninguém viu, totalmente desconhecido. Saiu só somente pra PC Engine, né? Que seria um videogame que ficou conhecido como Turbo Graphics 16. Deixa eu ouvir falar desse videogame. Era um puta videogame Turbo Graphics pra era dos 16 bits, só que foi mal aproveitado também. Foi o tipo de concorrente do Super Nintendo no Japão, esse videogame. Provavelmente ele devia ser muito caro e acabou nem placando. Quem sabe um dia um podcast sobre os 16 bits e a gente não fala sobre ele. Falar sobre videogames fracassados, né, velho? É. Então, no começo até se deu bem esse videogame. No começo ele chegou a vender mais que o Super Nintendo, cara. Esse videogame aí, ele tem a melhor conversão de R-Type do arcade pra console caseiro que existe, cara. Olha que legal, velho. Então, aí, falando assim, esse jogo, pra quem não sabe, né, o Castlevania mais conhecido, que é conhecido pelo Dalton, né, que é o Symphony of the Night aí, é a continuação desse jogo. Ah, é verdade isso aí. É verdade isso aí, cara. Aliás, Symphony of the Night é o Castlevania, eu falo, mais conhecido por causa dessa da geração do PlayStation, né? Você vê que todo mundo que jogou PlayStation jogou um Castlevania, é isso que o cara vai falar. Aliás, acho que poucos atingiram o nível de popularidade que o Symphony of the Night, que a gente vai falar depois. E só mais um adendo aí a esse jogo. Em 2007 foi lançado para PSP um remake desse jogo. O nome dele é Castlevania The Dracula X Chronicles. E dentro desse jogo vem também o jogo original, que é esse que era do TurboGrafx, né, do PC Engine, mais o Castlevania Symphony of the Night, né? E o remake em si desse jogo, vou colocar um link aí também pra galera ver, ele é aquele esquema de gráfico 2.5D, né? Tipo, é gráfico lateral, só que os modelos dos personagens são todos tridimensionais. Bem, bem interessante pra quem tem um PSP aí. Eu tenho. Quem quiser comprar aí. Esse daí a galera é mais possível, mais provável que tenha, do que o Nintendinho, né, cara? E vale bem a pena, né, cara? Vem o Symphony of the Night junto, né, cara? Que é um puta jogão. É, o Dalton chora. O Dalton, quer comprar o PSP, cara? Não quero comprar nenhum portátil por enquanto. Você não gosta de portáteis, né? Não, eu gosto, cara. Eu só acho que a Microsoft deveria lançar um portátil. Aí talvez eu pensasse em comprar um. Ô, Dalton, só uma pergunta, assim, nada a ver com o podcast. Você tem um Windows Phone, cara? Tem, velho. Ah, que melhor só pra saber, só. Então, vamos lá, né? Então, lá. Castlevania Drácula X, Drácula X, de 1995, do Super NES. Esse jogo aí, ele pegou vários elementos, né, do jogo anterior ali, do Rondo of Blood, só que ele não é um remake, né? Ele só pegou os elementos, foi adaptado e fizeram um jogo novo. Totalmente diferente, zero quilômetro. Você pode dar chicotadas no seu Super NES de uma maneira renovada. Então, assim, na cronologia do Castlevania, ele é considerado como Castlevania 5. É, se você for ver só resumindo pra galera, qual que foi a cronologia mesmo, né? Seria o Castlevania 1 de Nintendinho, Castlevania 2, Simon Quest, Castlevania 3 de Nintendo também, Super Castlevania 4 e esse. E isso seria a linha cronológica oficial dos Castlevanias, entendeu? O que a gente falou, além de qualquer desses outros jogos, foram pequenas ramificações ou spin-offs da série. Como foi esse próprio Castlevania Rondo of Blood que a gente falou aí, entendeu? E nesse jogo aí você vai controlar o Richard Belmont, que é um descendente direto do Simon Belmont. Todo mundo é descendente desse cara, velho. Dessa vez, ele tinha ido salvar a amada. Olha, o Drácula danadão foi lá e pegou a namorada do cara pra provocar ele, mano. É, o Drácula mesmo já viu que não tava adiantando mais só ele ficar voltando, ele tinha que fazer algum mais, né? Pra encorajar o Richter. O Richter é figurinha carimbada no Castlevania, né? Tem uns que falam Richter, Richter, Richter. É Richter, né? Richter. Acho que é Richter. Eu sempre falei Richter. Eu também, Richter. Então, ele já não tem um controle tão bom quanto na versão anterior, né? Considerando que a versão anterior é o Super Castlevania 4. Então, o jogo até que legal, né? Ele trouxe... E também muito difícil. Ele trouxe uma das coisas das versões de Super Nintendo de volta. A frustração, cara. Porque você vai morrer muito também. É um jogo legal, mas não é um... Eu não considero um sucessor à altura do Super Castlevania 4, nem do Bloodlines. Que a gente pode considerar o Castlevania 4 dentro da SEGA. Muito bem. Ah, então esse é um jogo pra se esquecer, né? Vamos falar aqui do Castlevania, de uma geração de ouro, né, cara? Uma geração que poucos podem ter participado aqui. Que é o Castlevania 64. Lixo. Castlevania 64, lixão, velho. Ah, como assim, mano? Transição então. Pro 3D, horrível. Então, velho, ainda pros Nintendo 64, né, esse videogame lendário, todo mundo vendeu 4 trilhões de unidades no universo. Existem um jogo chamado Castlevania Legacy of the Darkness. Que é a continuação do lixo, né? Que é a continuação, mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, mas é um negócio 3D, cara. Quadradinho, poligonal ali. E o gráfico legal, segundo informações do Data Dalton, velho. É, pro Nintendo 64 era um gráfico legal, assim, né? Você escolhia entre dois personagens, que era o Rei Hart e que usa o Chicote, que era o descendente dos Belmont. Ou uma menina que chamava Carrie, que ela tinha um ataque mágico à distância, cara. Tipo, acabou aquele negócio de cara cabeludo com chicote na mão. Agora você vai ter uma menininha, uma colegialzinha, cara. Atacando magiquinha de longe, assim. Pra atrair os febrões, né, velho? Pra atrair os febrões. É, tá explicado, né? E Carrie, né, mano? Lembra ter aquele filme que passa no SBT? Carrie, a estranha. Cara, só então, passa no SBT, né, Lira? Ó, era um jogo que tinha os controles muito ruins, então a galera jogava com a Carrie porque ela mirava automático nos monstros, cara. Os inimigos desse jogo são umas piadas, cara. Você tem esqueleto com moto, você tem Frankenstein com serra elétrica. Cara, o jogo se passa em 1800 e nada, cara. Esqueleto com moto, velho. Sabe? Já aquele aspecto assustador e macabro que os inimigos tinham já era, assim. Esquece. Virou cara. Piada. Virou né? Piada, velho. O pior inimigo do jogo, a gente já falou de buracos, escadas, mas nesse jogo é a câmera, cara. A câmera é o pior inimigo do jogo. Em vários jogos no Nintendo 64, você não consegue se entender com a câmera, né? Não, velho, você não consegue se entender com a câmera. O jogo é uma luta do começo ao fim com a câmera. Ó, os únicos jogos que tinham câmeras perfeitas no Nintendo 64 eram jogos da Nintendo. É só o Mario 64, Star não. Fox. Não, jogos da Nintendo. Então, Banjo-Kazooie, que acho que era da Rare, não era da Nintendo. Mas não, mas a Rare também era... É, mas a Rare é subsidiária. Subsidiária, né? que também eram jogos que tinham câmera boa, etc. Agora, de resto, cara... Então, o resto era lixo. Então. E assim, jogo que tinha uns puzzles bem babacas, cara, que não tem nada a ver com Castlevania. Então é uma porcaria a ser esquecida, velho, esse Castlevania 64 aí, que se... Esqueçam esse jogo, porque o que vai vir por agora é Castlevania lendário. Triste, né, mano? Deixando assim, magoadas as pessoas que gostam desse jogo de Nintendo 64. Não tiveram no Nintendo 64. Se esforçaram pra ter o Nintendo 64. Não é do Nintendo 64, é da Konami, né, cara? A Konami, lendária Konami, cara. Então, somos gratos a Konami até hoje, né? Desde o International Superstar Soccer, velho. Enfim. Vamos falar aqui agora de um jogo... Que o pessoal assim vai jorrar sangue pelos olhos agora. Castlevania Symphony of the Night. We'll be right back. lendário PlayStation 1. PlayStation. É aquele que eu não tive mesmo, aquela bosta. Enfim, vamos lá. Nesse jogo, você começa... Esse jogo aqui é legal. Esse jogo aqui é bacaninha, né? A primeira você fase... Você jogou esse aí, Lira? Eu não joguei, mas eu vi umas imagens na internet, né? O Lira deu uma desconversada. Que triste, hein, cara? Que triste. Beleza. Não, eu não joguei, pô. Eu nunca tive um PlayStation, cara. Isso eu falo que é uma coisa triste, cara. Muito triste. Eu não tive PlayStation, velho. Eu já contei a história do PlayStation, eu não contei, né? Lira, você é o Charlinho dos 32 bits, cara. Você não... Eu cheguei de 32 bits. Ele pulou, pulei, foi pro 64, cara, 64, né? E agora eu tenho o PlayStation 3, cara. Mas tudo bem. Eu pulei, nossa, pulei umas gerações aí também, né? Tipo, eu não tive um 128 também. Triste, né? Então, mas tudo bem. Eu vou falar sobre esse jogo, o que eu achei dele. Baseado em... Facebook, nos vídeos do YouTube. Aquela primeira fase, assim, tipo, quando eu vi a primeira fase, eu falei, puta, que jogo de lixo, velho, como que pode gostar desse jogo? Que era, tipo, um jogo parecendo antigo, parecendo um jogo de NES, que você luta contra o Drácula. Eu falei, porra, como assim? Acho que o cara fez o vídeo errado, né? Que, tipo, começa no final, que o cara começa a controlar um maluquinho ali com um chicotinho e mata o Drácula. Porra, tipo, eu peguei, poxa, tipo, todo mundo fala que é tão bom esse jogo, só que aí o gráfico é mó merda. Aí eu fui assistindo e tal, falei, ah, vou assistir, né? Aí você começa no, na segunda fase ali, que você controla o vampiro, né, o Alucard ali. Aí o gráfico fica muito mais legal, todo bacanudo ali, tipo, todo PlayStation, assim. Eu falei, ah, tá, agora começou o jogo de verdade. Mas tirando essa parte que eu vi no YouTube... Então, já, como já falei, né, você joga com o Alucard, né, que é filho do Drácula, né, do Castlevania 3. Castlevania 3. Com uma mulher humana, né? É. Castlevania 3 é aquele de Nintendinho lá, lembra? Nintendinho, sabe? 1900 e Nintendinho. O Alucard era um dos personagens que você podia escolher pra jogar no Castlevania 3 e ele já virava morcego naquela época, cara. Olha só, danadinho, hein? Como eu falei, né, você começa com o carinha, o carinha que você começa é o Richard Belmont, né, que você vai lá e confronta lá com o Drácula, você vence ele, blá, blá, blá, blá, blá. Tudo bem, aí depois de um tempo, né, o Drácula volta, aí você assume o controle do Alucard. Depois de um tempo, acho que são 4 anos, se eu não me engano. Que eu tava lendo os textinhos lá, que tem uns textinhos bem cretinhos nesse jogo lá também. Eduardo, procede algumas informações aí do você que se dedicou de corpo e alma a esse jogo. Não era 4 anos, eu lembro que eu li umas partes aqui, porque o jogo, quando você tá jogando ele lá, você derrota o Drácula, aparece um letreiro falando assim, né, tá escrito em inglês, aí eu tava... Ah, dando... É verdade. Aí eu passei um Lira Translator lá, né, que é versão beta ainda, e eu entendi isso. Mas tudo bem. Vamos lá, depois você assume o controle do Alucard, né, que é aquele cara do Castlevania 3, e ele tem todos os seus powers, cara, o cara é super poderoso, ele vai andando assim com aquela sombrinha, sabe, como se dá especial do Street Fighter Zero. É isso aí, cara. Você fica andando naquele power ali. Aí você encontra com a Morte e ela vai lá e fala assim, ah, tá, você quer desafiar o Drácula, você é super power, então não pode. Você vai ter que provar que você merece desafiar o Drácula. Então você fica sem poder. Aí você fica sem poder nenhum. Aí conforme você vai jogando, você vai readquirindo seus poderes. Ela arranca todas as suas armas e sua experiência, né? Cara, e o que o Eduardo falava, parecia uns bichos muito grandes, você matava com uma só, velho. Uma espadada só, uns lobos gigantes, né? Você fica. Palavras do Instituto Data Dalton, que a gente pesquisa, fala que você fica um lixo, mas eu preferi pular essa parte que é meio sem graça, mas tudo bem. Aí conforme você vai jogando, né, você vai ganhando os itens de volta, fazendo upgrade de arma, você vai ficando poderosinho de novo, né? Até você chegar lá no Drácula Super Mega Power lá. E o jogo conta com magias, cada um tem um efeito diferente, né? Você joga foguinho, o cara pega fogo, joga gelinho, o cara vira gelo. Você lembra de algumas, o Eduardo, algumas magias que tipo, tinham uns efeitos da hora, assim? Você vira névoa, né? Tem uma que ele solta o fogo pela capa. Tem o que você vira lobo, morcego. Tem uma que chama Dark Metamorphosis, que ele... acho que é uma espécie de um raio que ele solta também. Eu lembro que os efeitos eram... eles não hesitavam em usar a tela inteira pra falar que ele tava soltando uma magia. Então girava umas cruzes em volta, sim. E saía um raio abençoado que bania as trevas, tá ligado? E o cara é filho do vampiro, mano. O que eu acho da hora desse jogo, que ele foi lançado numa época assim que ele tava na febre do 3D, né? Todo jogo tinha que ser 3D, senão não era bom. Ah, esse jogo não era 3D, esqueci de falar. Não, era, ele era 2D, side-scrolling, classicão. E tipo, o jogo só poderia ser bom se fosse 3D. Era febre isso aí. E aí de repente a Konami pegou, lançou esse jogo, encarou o desafio de fazer um jogo 2D bom e o jogo virou o clássico absoluto da série Castlevania. Né? Cara, se redimiu pelo Castlevania 64. Que jogo era então, mas é. Mas eles pegaram assim, né? Pegaram todos os elementos, todo o poder gráfico do PlayStation lá e aplicaram no 2D, né? No 2D, que era uma coisa que ninguém tava querendo fazer, tá? Todo mundo querendo fazer jogo 3D. E ficou muito bom, por sinal, né? Mas assim, é um jogo que, entre. Assim, eu só tenho lembranças boas desse jogo. Eu lembro assim que eram batalhas épicas contra os chefes, cara. E era um chefe mais escroto que o outro. Eu lembro que um chefe que me marcou muito era um que chamava Gran Falun, aparece o nome no canto dele, assim. Ele é uma bola de corpos, cara, que você vai batendo e ia caindo os corpos, assim, que é como se fosse a casca dele, até você expor o núcleo dele, que era o que você tinha que acertar, assim, entendeu? E, cara, eu lembro que era tenso, assim, velho. Não era nada bonito de se ver, não. Sabe? Os chefes eram bichos estranhos mesmo. Ah, tem chefe que é do tamanho da tela, assim. Eu lembro que tinha um gigante com um cajado que soltava raio em você, cara. E esse é chefe de segundo castelo, já. É um chefe muito difícil que você enfrenta mais pra frente. Esse de bola de corpos eu não lembro se é no primeiro, se é no segundo, mas esse aí é bem legal também. É bem legal, é. E é um jogo que também não é nada linear, ele tem um mapa bem complexo, tem várias áreas. Algumas delas são exploráveis somente depois que você consegue certos itens. Até fizeram uma piada que era como se fosse um Super Metroid pra PlayStation, porque é muito parecido mesmo, cara. Você tem áreas... Da mesma produtora também. Você tem áreas que você consegue acessar só com certos itens. Você tem. Pra você salvar o jogo, você tinha que chegar numa espécie de cabine, assim, que era o caixão, né? Era um caixão, é. Você um salvava, caixão. Era o save game do Metroid também, era uma cabine que você entrava. Então... Outra coisa que é engraçada é que esse jogo ele tinha dois CDs, né? E aí, às vezes, pra passar de uma área pra outra, como o jogo ele não é linear, você tinha que trocar de CD, né? E se você estivesse jogando um Castlevania piratoso, por sinal, às vezes o segundo CD não era tão bom quanto o primeiro, cara. É sempre um risco, né? Sempre, cara, como eu já parei de jogar jogo porque o segundo CD não tava bom, velho. Nossa, como me dava uma raiva isso. E não dá pra você testar na hora, né? Tá vendo? Eu não passei por isso, toma essa. É, e eu tô assumindo que eu comprava coisas piratas. Mas enfim, não vem ao caso. É um jogo É um jogo que ele possuía alguns elementos de RPG, porque você ganha experiência, cada inimigo que você mata e tal. Muitos itens pra você conseguir, boa parte deles secretos. Aliás, os melhores itens eram secretos. As armas tinham elemento de RPG também, né? Tipo, aquele sistema assim, esse escudo aqui, ele aumenta o seu poder de magia, mas diminui sua força. São atributos mágicos pras armas, né? Que é uma coisa bem de RPG mesmo. E assim, era um jogo que se você fez um final bom, você ainda tinha que jogar o castelo de cabeça pra baixo, que conhecendo aí popularmente na língua dos minigameiros, que era um castelo invertido, né? Castelo invertido. Que é uma realidade que eu não participei, que eu acho que o Eduardo pode falar melhor. Então, e quando você joga o castelo invertido, aí a primeiro momento você pensa que vai ser só o mesmo jogo, só com o castelo de cabeça pra baixo. Mas na real não, tem inimigos novos, todos os chefes são novos. Todos os chefes que você enfrenta são novos e você só enfrenta o Drácula no segundo castelo. Primeira vez que você termina o jogo, você não enfrenta o Drácula. Você enfrenta um cara que tá tentando ressuscitar o Drácula, na verdade. Né? E aí se você conseguir fazer a coisa certa, que é não matar o Richter, que tá possuído por esse cara, aí você joga o castelo invertido e aí tem a oportunidade de enfrentar o Drácula. E aí você tem, que nem o Eduardo falou, né? Os monstros, eles são todos derivados de alguma mitologia mitologia conhecida ou desconhecida, né? Então, que nem eu falei, o próprio chefe, que é a bola de corpo, que é o Gran Falun lá, ele é um monstro originário da mitologia nórdica, se eu não me engano. E tem um link que a gente vai postar aqui que ele explica a mitologia que serviu de inspiração para diversos monstros que você encontra em todos os Castlevanias, né? Então tem desde Medusa até a Mula Sem Cabeça. Não tem, mas... A Mula Sem Cabeça é pesada, hein? Não, Mula Sem Cabeça tem sim. Tem sim? É verdade. Vem a Mula, cara, com a foice na mão, cara. É verdade. O cara montado na Mula Sem Cabeça, uma foice na mão, tem sim, pô. Não, é verdade, cara. Eu ia começar a zoar, falar que apareceu Chupacabra, ET de Varginha, etc. Mas é verdade, tem a Mula Sem Cabeça mesmo. E outros monstros mais, e aí esse link que a gente vai postar explica a origem. E é um jogo também que conta com vozes e diálogos muito bem feitos, até umas vezes muito, sei lá, meio formal demais, né? Que nem o Eduardo falou no começo lá. Voz mecê, né, cara? Vai fazer isso? Não, você chega assim e já vem o Drácula. What is a man? A miserable pile of secrets. É, outra coisa que o Dalton bem lembrou agora, que é muito elogiada nesse jogo, são as dublagens, né, dos personagens, né? Tanto do inglês quanto do japonês, isso aí é muito louvável, ficou muito bom o trabalho dos caras. Aí, diante dessa declaração filosófica do Drácula, o que, que o Richter Belmont fala? Ele fala: Die, monster. Die, monster, pode crer. É isso que ele fala. O Drácula é mó filósofo, né? Aí chega lá o Richter e eu vou matar esse monstro. E o Drácula tá mó entediado quando chega o Richter, assim, cara. Ele tá mó com a mão, assim, com a cabeça apoiada na mão, tipo, ai. O que eu vou fazer? Meu castelo é muito grande. Que saco, né? Que saco, velho. Por que eu tenho um castelo tão grande assim, velho? Precisava ser grande desse jeito. E aí chega lá o Richter pra matar ele. E o Richter dá mó sermão, né? Fala que ele fica escravizando a alma das pessoas, né? Que é isso que o Drácula fica fazendo na vida dele, né? E outra coisa que é interessante também, você joga com o Richter no comecinho do jogo, né? Pra, uhum, pra fazer o final do Castlevania anterior a esse, né? E se você terminar os dois castelos, normal e invertido, e depois começar um novo jogo e escrever no save game Richter, você joga com ele. Você pode jogar o jogo inteiro de novo com ele. Só que ele não tem magia, né? Não tem... Não, não tem nada de especial. Não tem arma nenhuma, só tem porrada. Só tem o chicote, ele é forte pra caramba e vamos embora. Tenso, hein, cara? Esse cara é o cara, hein? E esse jogo também teve uma versão pra Sega Saturn, né? Só com... O pessoal chama de Symphony of the Night também, mas ele ficou conhecido também como Drácula X Nocturne in the Moonlight, né? Castlevania. Castlevania também, né? Aí já não me pergunte isso. Aliás, o Sega Saturn é o videogame preferido do Renan Pinheiro, né? Não tem como não. Não tem como esquecer do Renan Pinheiro nessa altura do campeonato. Nossa, né? Sega Saturn, cara, é um videogame tão maldito quanto o Nintendo 64, cara. E esse Sega Saturn, essa versão, tem algumas coisas exclusivas, né? Ah, músicas, tem uns extras lá exclusivos pra ele. Trilha sonora também desse jogo, como eu poderia esquecer, né? Aliás, a trilha sonora desse jogo, você tem música de todos os Castlevanias que vieram antes, assim. Claro que remixadas, retrabalhadas, instrumentais, etc. Assim. Então, se você quiser pegar uma trilha sonora bem interessante aí dos jogos de PlayStation 1, esse Castlevania certamente que tá entre essas boas trilhas. Eu até falei de uma música desse jogo lá acho que no quinto cast que a gente fez, que foi o Musicast. Era a versão exclusiva do Sega Saturn, né? Ah, é verdade. E outra coisa desse jogo é a jogabilidade mesmo dele, né? O controle é muito fluido, assim, você tem muito recurso que você vai ganhando durante o jogo também. No começo você não consegue dar o famoso pulo duplo, né? Depois começa a dar pulo duplo, quicar na parede. O Drácula tem dash pra trás. Tem vários comandos, assim, a jogabilidade é muito fluida do jogo. Ou seja, Renan Pinheiro tem a possibilidade de ter um jogo épico aí, né, baseado nas instruções do Dalton. Então, a gente finaliza, né, pro Symphony of the Night aí, que é um jogo épico, lindo, maravilhoso, 2D, com gráfico de PlayStation, ó, maravilhoso. É, agora vem os Castlevanias aí, que... Os Castlevanias Side Missions, né, os spin-offs nervosos, né? Até que não, eu... Na verdade não, tem vários desses jogos que são, fazem parte da história principal mesmo, né? É mesmo? Então vamos lá, então vamos assim, é o Castlevania na palma das mãos aqui, como que são esses jogos aqui. Então, a Castlevania, a série, ela teve presença marcante nos videogames portáteis, né? Pra fazer a alegria dos minigameiros, né? Minigameiros, tipo, os minigameiros são destratados pelo Dalton, né? O Dalton então, destrata os minigameiros. Mas eles foram bem cuidados aí no... E aí a gente tem uma porção de títulos, né? Tem o Castlevania Circle of the Moon, tem o Harmony of Dissonance, Area of Sorrow. Todos esses aí que eu falei pra Game Boy Advance, né? E todos esses Game Boy Advance é um videogame legal, cara. Esse Game Boy Advance. Sim, é sim. Injustiçado, cara. É um dos videogames injustiçados aí. Eu tenho esse portátil aí. E todos esses que ele falou, sem esquecer que o Castlevania é o prefixo de todos esses nomes, cara. Chama Castlevania, Circle of the Moon, Castlevania, Harmony of Despair, Castlevania, Out of Sorrow e Castlevania. Castlevania. Dois pontos. Castlevania. Castlevania, né, Dalton? E aí a gente tem também o Castlevania The Dracula X Chronicles, que eu já tinha falado, que é aquele remake lá pro PSP. E a gente também tem o Castlevania Dawn of Sorrow, tem o Castlevania Portrait of Ruin, tem o Castlevania Order of Ecclesia. Esses todos pra Nintendo DS. Eu sei que o Renan tem o Nintendo DS, ele deve ter jogado vários desses jogos aí, ele vai falar pra gente. Certeza que ele faz download de jogo, velho. Mas tudo bem. E além dos já citados, né, Castlevania Adventure, Castlevania 2 Belmont Revenge e o Castlevania Legends, que são pro Game Boy original. Game Boy, ou seja, vários títulos pra portáteis aí, vários. Beleza, hein? Agora vamos aqui, Castlevania Lament of Innocence. Olha, Lamentação dos Inocentes, cara, que legal. Aí eu já acho que já é aquela série de jogos que eles começaram a repetir o sucesso de estilo de jogo que o Castlevania Symphony of the Night trouxe, entendeu? Esses são totalmente baseados no Symphony of the Night. Jogabilidade 2D, mesmo estilo do Symphony of the Night. É, repetindo o sucesso, né? Você vê que foi uma fórmula de sucesso que eles viram que se eles apostassem todos os novos Castlevanias nesse estilo de jogo, com certeza ia dar no mínimo certo. Né? É uma sacolada de jogo, né? Agora esse não, esse Lament of Innocence, ele é um jogo 3D. Ele foi lançado pro PlayStation 2, né, em 2003. E cronologicamente é interessante esse jogo porque ele é o primeiro da série. Ele é de o ano que o jogo se passa é o 1094, né? E é ali que começa a história dos Belmont, né? O protagonista, ele é um cavaleiro das cruzadas, né? Ele chama Leon, acho que eu já tinha falado em alguma outra parte aí. E a esposa dele é raptada por um vampiro, né? E é levada pro castelo de Castlevania. Aí que você explicou, você falou desse Leon Belmont, que você estava explicando a origem do chicote lá, né? Isso, então, porque esse jogo aí, cronologicamente, ele é o primeiro da série. É, vem antes de todos aí. Tem sempre um jogo falando que vem antes do outro, né? Não, isso aqui é antes do... É que nem o do Star Wars, né? Que eles começaram, tipo, na metade, porque não tinha segundo o cara, não tinha tecnologia suficiente porque ele queria fazer os primeiros, né? É, não, mas até no começo os caras já faziam assim. Se você for ver, o Castlevania 3, o Dracula's Curse, ele... Dentro da história, ele é antes do 2, por exemplo. Ele é antes do 2, cara. É antes do Simon's Quest. É bem antes. É tipo 1470, aí o Simon Quest é 1600 e alguma coisa. A cronologia da história do jogo é bem complexa, bem complicada. Né? E eu até vou recomendar um link pra galera aí, de uma wiki do Castlevania que tem toda a timeline dos eventos que acontecem dentro do jogo. Aí o link vai estar no post. Beleza, hein? E tem agora outro jogo aqui, Castlevania Curse of the Darkness. Esse foi uma sequência desse do Lament of Innocence, né? Que foi lançado pra PlayStation 2 também. 3D ou 2D esse daí? 3D também. É como se fosse uma sequência do outro, né? Só que ele trouxe alguns aprimoramentos e tal. Ele tem um estilo de jogo um pouco mais adventure do que o outro. Tem... mais coisa de experiência, troca de arma e tal. O outro era um jogo mais pancada mesmo, mais um hack de slash, tipo God of War, assim, vai. mas na época do hack and slash, né, cara? PlayStation 2 é um arco do hack and slash. Mas, né? Eduardo, esses dois jogos aí, esse Castlevania Curse of Darkness e Lament of Innocence, eram bons ou eram ruins? Eu não joguei, cara. Eu não joguei esses jogos. Eu vi alguns vídeos no YouTube, mas por ali não dá pra você dizer se o jogo é bom ou se não é. Aí até eu peço, se algum ouvinte jogou esses jogos bem mesmo, fala aí pra gente se é bom, se vale a pena, pra galera jogar. Eu não joguei. E esse Curse of Darkness, dentro da história do Castlevania, ele passa 3 anos após os eventos do Castlevania 3, Dark Curse, que é o Drácula's Curse, né? Então lá, volta lá pro Nintendinho, Castlevania 3, 3 anos depois, antes do Super Castlevania 4, óbvio, rolou esse Castlevania Curse of Darkness. É, porque um é o Drácula's Curse e o outro é o Curse of Darkness, né? Tipo, uma sequência dos fatos, o que acontece. É uma sequência do Curse. Tem... É, o Belmonte, ele tipo, acabou com o Drácula, só que parece que na Europa ali ainda estavam acontecendo alguns eventos nas áreas rurais. E aí, e tanto que o protagonista dessa história, ele é um não Belmonte. É um cara que chama Hector, e pela primeira... Não sei se é a primeira vez, vai, mas... Ele é um não Belmonte, não é Belmonte o cara que tá lutando contra o Drácula. O Drácula. E cara, existe a possibilidade, né, nesse jogo, de jogar com o Trevor também, com o Trevor Belmonte. Você faz algum esquema lá e dá pra você jogar com o Trevor. E é isso, cara, aí. Desse jogo Hector, é isso. O Hector, então, ele fez aquele esquema da macumba lá, né? Ou não. Eu não sei se ele tá com o chicote, não sei como é que ele luta. Eu não conheço a fundo esse jogo aí. Então, vamos pro próximo. Próximo jogo aqui, Castlevania Judgments. Ah, então. Esse aí, como não poderia deixar de ser, né? Toda série... famosa e longa como Castlevania tem que ter um pezinho num jogo de fighting game, né? Nossa, você não tá falando sério. Tô falando sério. Aí fizeram em 2008 um fighting game pra Wii. Eu tava dando uma olhada no... Eu também não joguei esse jogo, mas eu tava dando uma olhada também no YouTube. Ele parece um Soul Calibur genérico, assim. Cara, como um cara pode dormir à noite, velho, sabendo que fez um jogo desse? Não me entra na cabeça, velho. Como muito o cara fácil, um jogo desse e consegue dormir à noite? Ele fala de ver dinheiro no bolso, dá, você dorme. Dá. Então tá bom. Acho que é isso aí. A gente não falou de todos, né, mas também... Acho que a gente falou grande parte, né, dos jogos. É, se a gente fosse citar, a gente teria... eu até não sei, eu só fiz uma lista rápida aqui, não sei se o Eduardo já falou, devo ter falado já de alguns deles, mas... É, alguns deles eu falei, sim. Castlevania Dawn of Sorrow, Castlevania Armor of Dissonance, Castlevania Area of Sorrow, Castlevania Curse of Darkness, Castlevania Portal of Ruin, Castlevania Harmony of Despair... Que é um jogo que é arcade, né, Eduardo? O Armor of Despair, eu baixei um demo na PSN pra jogar um pouquinho, eu não gostei, cara. Eu achei muito reaproveitamento de sprite dos personagens, sabe? Tipo, acho que eles poderiam ter dado um tratamento melhor. Eu achei até a ideia interessante. Esse jogo é o quê? Ele quer ser um Castlevania genérico, né? Vários personagens da série, sem história. Ele vai te jogar num castelo grande, complexo, cheio de inimigo, e pra você jogar multiplayer online. Essa é a ideia do jogo. Aí você vai passando os desafios, vai pelo caminho que você quiser. Dá pra você ver por onde os outros caras estão indo também. É, você vai ter o Alucard junto com o Soma Cruz, que é de isso, exatamente. Com a menina do Order of Ecclesia, que é outro Castlevania também. E aí você tem que ter um mapa que você dá zoom e etc. É que nem o criador falou, a proposta é interessante, mas... É muito superficial o jogo. Eu achei que foi meio mal executado e tal. Acho que eles poderiam ter feito um trabalho melhor, principalmente na parte dos gráficos do jogo. Então, achei muito fraco. Mas aí, como eu falei, né? Foi depois do ele é um jogo também que no estilo, ele é parecido, no estilo de jogabilidade, ele é parecido com Symphony of the Night. E você vai ver que sempre vai ser uma referência comum na maior parte dos Castlevanias que vieram depois, né? Com exceção desses 3D que o Eduardo falou. Sim, sim. Todos eles seguiram a fórmula do Symphony of the Night, entendeu? Você tem... É isso aí. E a gente tem também, não pode esquecer, do Castlevania Lords of Shadow, né? Que é o mais novo aí da série, que é pra PlayStation 3 e Xbox. Você jogou isso aí, Leira? Não jogou? Não. Eu joguei o demo dele só também, Eu acho pecado falar que esse jogo é igual God of War, que o pessoal costuma falar. Acho que não tem nada a ver. Todo jogo agora que é um 3D que você sai dando porrada em monstro é God of War, né? Acho que é um pouco de exagero isso aí. Assim como qualquer jogo que você se esconde atrás de cobertura e dá tiro em monstro é cópia de Gears of War. Eu sou meio contra isso daí, não é bem assim, eu acho. Esse jogo, ele teve participação do Hideo Kojima, não pra fazer o jogo, mas ele foi meio que um conselheiro no projeto pra ajudar a galera da Konami a fazer. O protagonista é um cara novo na série, chama Gabriel Belmonte, né? E a história do jogo, ela tá fora da cronologia. Ela é como se, é fora mesmo, assim, não tem nada a ver. É tipo como se fosse um novo recomeço da história do Castlevania. Pra enrolar mais um pouco, né? Isso, tipo, é como se estivesse começando a contar a história de novo. Aconteceu tudo de outra forma, etc. Mais ou menos. É um futuro alternativo, né? Um passado alternativo. Cara. Mas acho que a gente podia começar a tentar criar os nomes de Castlevania aí, né, cara? É só pegar Castlevania, dois pontos, e colocar duas palavras em inglês, assim, do tipo darkness. Coloca duas palavras tristes, né? Darkness. Ou então, qualquer coisa, darkness of sadness. Anguish of darkness. Fear of despair. Fear of despair. Qualquer nome que você... Pega uns nomes tristes, assim, umas coisas ruins, assim, vai, Castlevania, dois pontos e junta dois. Cara, vai dar certo. Você pode crer que você vai criar um nome de Castlevania que vai ficar melhor que muitos outros que a gente falou aqui, né? Então, queria um app no Facebook lá, queria seu... Castlevania Name, tá ligado? Castlevania Name, né? É só fazer um pool de palavras lá, Castlevania dois pontos, juntou, dá um nome ótimo de Castlevania. Fazer um app então, lá. Tipo, qual seria seu nome em Castlevania? Pode crer. Então, chegamos ao fim do podcast do Retorno Triunfal dos Devoradores de Controles. Se alguém chegou até aqui, muitas informações, várias piadinhas. Se você chegou até aqui, você é um herói, né? Alguns poucos chegarão, né? Bacurau chegará, velho. Bacurau, com certeza. O Bacurau vai chegar só pra falar que a gente falou pra cacete no passado. Só pra falar isso, velho. Porra, o Dalton falou pra cacete. Só pra falar que dormiu no meio. E quer dizer, você ouviu o troço inteiro só pra você chegar e falar que dormiu. Sacanear, né? Fazer piadinha, sem graça. Mas não, teremos alguns heróis aí que vão ouvir e falar: nossa, valeu, Brito, obrigado por esse podcast. Então, só pra finalizar... Castlevania. Fale alguma coisa do Castlevania e depois a gente finaliza explicando como que a gente vai fazer o lançamento de podcast, pra todo mundo entender. Tá, então, Castlevania, acho que como toda série longa igual Castlevania, tem erros e acertos, né? Ainda bem que mais acertos do que erros, né? E é isso aí, cara, acho que compensa... Acho que é impossível alguém que gosta de videogame nunca ter jogado nenhum Castlevania, né? Mas... Se alguém nunca jogou, vale bem a pena pegar vários títulos desse que a gente falou bem e experimentar. E aí, Dalton, você tem a dizer sobre Castlevania? Você disse muita coisa, né? Mas diga mais alguma coisa. Então, eu digo que Castlevania foi um jogo que marcou minha infância, porque me colocou na pele de um cara que ele conseguiria lutar contra os monstros, cara. Seu sonho então, é lutar contra os monstros, Dalton? Cara, o Dalton é lutar contra o mal, né? E, assim, falando sério, cara, Castlevania realmente é algo que... É uma série que deve ser considerada por todo jogador sério. É referência em jogo de plataforma, se vocês me permitem dizer. Outro dia eu vi o Adson Castro dizendo aí que ele joga... Uma vez por ano ele joga o Castlevania. O Symphony of the Night, é anual. Todo ano tem que jogar pelo menos uma vez. Caramba, é que assim, todo ano eu assisto alguns filmes, todo ano tem que assistir uns filmes aí. Tipo a trilogia do Poderoso Chefão. Tá vendo? Mais gente tem essas manias, né, cara? Tem que assistir, tipo, Stallone Cobra. Então, porque assim... eu também tenho assim, todo ano eu jogo International Superstar Soccer. mas eu jogo... Que os caras lançam o jogo todo ano também, né? Mas isso é outro assunto. Não, eu não tô falando do Pro Evolution. Fora o Pro Evolution Soccer. O International. Do Super NES, todo ano eu jogo ele. Eu jogo, acho que... Eu devo jogar Sonic 2 todo ano também. Não devo passar nenhum que eu não jogo. Tá vendo? Tem umas manias, né? Não tem nada que eu jogo todo ano, não. Dalton, você é um chato, né? Dalton, pelo amor de Deus. Chatão, né? Eu não tenho nada que eu jogo todo ano. Eu sempre jogo jogos lançamentos. Não, jogo. Ixi, jogo BioShock até hoje, já que vocês estão lembrando, velho. Aí, ó. Então, mas. Tipo, existem rituais, né, cara? Você tem que cumprir. Pra abrir um ciclo, você tem que lembrar, cara, tipo, de frases célebres, sabe? Pra você dar um rumo na sua vida. Ah, ultimamente eu me pego jogando Sonic Generations só. Já eu terminei o jogo. Me pego jogando só pra. Cara, pra correr. É, e conta a história agora, já que você falou do Sonic Generations, aí conta uma história sobre o Sonic Generations aí. Não, isso aí, o Sonic Generations foi um jogo que inclusive o Renan Pinheiro, novamente citado... Essa que é a história, então. Então, ele me desafiou que a gente tava conversando, que eu nunca platino nenhum jogo, aí ele falou que se eu não platinasse o Sonic Generations, ele ia me chamar de Amy Rose, e eu aceitei a aposta, né? Só que, para desespero do Renan, eu cumpri com a minha parte. Eu platinei Sonic Generations. E aí você... Oi. Tá chamando ele do que agora? De Charlinho? É, eu tô chamando ele de Charlinho, que nem tava no acordo em cima. É, mas é justo. Mas eu me vi no jeito de chamar, de Charlinho dos videogames. Nossa, o Charlinho dos videogames é pesadíssimo, né, cara? Mas a gente vai ter um podcast sobre o Renan, cara. O pessoal tipo, que curte podcast pode achar que vai ser mó droga, mas vai ser o mais engraçado de todos, eu tenho certeza disso. Pra quem não sabe quem é o Charlinho, depois me pergunto pessoalmente, que não tem nada a ver com o assunto do cast, mas a galera aí que tá a par das piadas de internet... Hermes e Renato, né, do Charlinho. É, vai saber quem é o Charlinho. Mas é, a gente pode dizer que é apenas um garoto muito aguerrido que só quer jogar seu videogame em paz, né? Então, eu vou falar sobre o Castlevania, cara. Castlevania... É um jogo legal. É um jogo bacana. Eu não joguei essa porcaria. Prometo jogar pro PS3 aí. Alguém tem pra me emprestar esse jogo? Não. Ah, então não vou comprar esse jogo não, cara. Tá barato esse jogo? Não. Jogo o Harmony of Despair lá. Tem na PSN? Tem. Ah, então vou comprar. Depois que eu tiver uns Obama sobrando, claro. É capaz do Lira gostar, velho, mas... Vamos lá. É, então, só pra finalizando, a gente acabou o cast aqui do Castlevania. Foi muito legal, né? Foi muito legal ter retornado a fazer a gravação também. Só vou explicar o seguinte. Segundo a Assembleia dos Devoradores, ficou acordado nossa periodicidade aqui. A partir desse podcast, do lançamento desse podcast aqui, a gente tem 15 dias pra lançar um novo podcast. Todos acordaram, né, na assembleia. É isso aí. Então, ó, saiu esse podcast, pode anotar na sua agenda. Tem que ter 15 dias pra gente se virar e fazer um podcast. Dalton. Sai. Dalton falou que consegue. Eduardo falou que consegue. Eu falei que conseguiria, então a gente tem que conseguir. É, no site, algumas coisas vão mudar. A gente decidiu, tipo, não ter notícias por enquanto, porque a gente não tem como fazer... Ficar na internet buscando notícias e postando no site, porque todo mundo é ocupado, rapazes trabalhadores, né? E também nossos colaboradores também, tem outras obrigações. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter podcast e também vamos manter o sistema das colunas. Então cada um vai ter uma coluna, vai falar sobre o que, bem entender. E cada um tá livre de fazer um comentário, falar que está muito bom ou está muito ruim. E a gente vai ficar nesse sistema, então, muito simples. De podcast e colunas. E aí, mais pra frente, a gente vai vendo se a gente consegue incrementar, colocar outras coisas, outros planos que a gente tem aí pra fazer no site, mas é... Dalton falou que quer fazer uns videocasts aí. É, então, isso que a gente tá... Eu ia falar, mas é uma coisa... A gente tá especulando essa parte de fazer um videocast, né? Porque, sei lá, ninguém quer ver a cara do Dalton... A barba mal feita dele aí. Quem disse que vai ser eu que vou protagonizar esses videocasts? Acho, cara, que vai ser o Eduardo. No mínimo tem que participar, né? Não, mas é, com certeza vai seria o Lira. Mas tudo bem, né? Isso daí é um projeto futuro e improvável. É bem provável mesmo, porque a gente tem que arrumar um lugar pra gravar, aparecer tipo os convidados, assim, tipo, pegar um sofazinho assim. Olá, Dalton. Como vai? Ô, Dalton. Boa noite. Tá com o jornalzinho assim. Então, notícias dos games. É, então, a gente tem umas ideias, a gente vai tentar implementar na medida do possível, na medida também que for possível fazer, né? Então, a gente mantém os nossos meios de contatos aí no Facebook, né? facebook.com/devoradores. A gente vai tentar dar uma agitada nisso, o Eduardo tentou mexer uma coisa esses tempos, mas a gente vai ver se consegue implementar mais algumas outras coisas no Facebook. Todo mundo gosta de Facebook agora. A gente tem o Twitter também, que tá meio esquecido aí, né, velho? que é o Devoradores Underline, é arroba Devoradores Underline, a gente vai também tentar voltar e postar alguma coisa ou outra. E, claro, nosso famigerado e-mail, né, que é o contato, contato@devoradoresdecontroles.com.br. Você sempre pode mandar a sua sugestão, falando assim, ah, esse cast foi legal, ou, tipo, sugerir temas, sugerir pautas, alguma coisa assim. Xingar a gente, elogiar o Dalton. Aí, então a gente espera o e-mail do Renan, a gente espera, aliás, Renan, o e-mail do Marcelo, do meu amigo, tá ligado? Do Luiz, essa galera das antigas. A gente até espera que nossos colaboradores ouçam o nosso podcast. A gente promete que a gente agora vai cumprir, vai fazer tudo certinho, que a gente fez um acordo de cavalheiros agora, né? É, as férias acabaram, né? As férias acabaram. O Dalton desfilou no carnaval, porque ele falou que ele tava sem tempo, porque ele tava fazendo ensaiando, não conseguia gravar. Não, eu não desfilei, na verdade, a gente... Todos nós estávamos de luto com a morte da Whitney Houston. É verdade. E agora a gente tá... O Eduardo também deve ter... Agora ele mora numa mansão agora, que a gente pode até arrumar um local pra gente fazer os videocasts aí, quem sabe, né? Na mansão do Eduardo. E é isso aí. Né? Alguém quer fazer uma consideração final? Não. Não? Dalton? Não, valeu, mantenham alho e água benta por perto, porque vampiro de verdade tem medo disso aí. Então, até a próxima e continue devorando os controles, né? Tchau. Tchau, falou.